Peguei o barco, atravessei a Bahia, enfrentei Marizia, era reponta de lá. A invernada, shot e saudade louca, é cachoeira tão boa que aconchego me dá. Peguei o barco, atravessei a Bahia, enfrentei Marizia, era reponta de lá. A invernada, shot e saudade louca, é cachoeira tão boa que aconchego me dá. Ei, some, eu sei que nunca estou só. Ei, sumano, caboclo do Marajó, caboclo do Marajó, caboclo do Marajó, ei, caboclo do Marajó. Nasceu assim, caboclo marajoara, comedor de uéua frita, tamatá aberto pela costa. Sou muito regionalista, adoro as coisas de lá, adoro o campo, adoro a seca, adoro a cheia, o vaqueiro marajoara, o pescador, me preocupo muito com a vida deles. As estações bem definidas do Marajó, que são 6 meses de cheia, 6 meses de seca. E Marajó é meu polo, é minha vida. E vivo Marajó. Thank you.